começa com a depressão. Aí a pessoa perde a vontade de viver. É onde que eles começam a falar no ouvido. Aí acontece o que acontece, vós sabe. E vós sabe que um suicida, ele vive o suicídio dele todos os dias, viu, mulher? Até a época que é dele morrer. E vai para um umbral. Você pensa que está sofrendo agora, imagina depois. Vou lhe contar uma história que eu passei com esse meu cavalo mesmo. Uma moça de 13 anos de idade, que o que estava nela não era desse mundo, era demônio. Nunca se passou por terra. Não é que um. Foi com um trabalho com o Preto Velho, que voz acabou de falar com ele. Sim, para Moçambique. Esse. E o velho lá fazendo, pediu ajuda para Exu. Ele subiu, eu desci. Cinco pessoas para segurar uma menina, mulher, de 13 anos de idade, que não conseguia olhar para mim. Eu peguei ela no braço. Falei, se eu tenho a lei do meu lado, a lei de Umbanda, vós não tem força. Se vós tiver força, eu nunca mais desço nesse terreiro. Se adeitou e coisa ruim foi embora. Então a gente é confrontado todos os dias, viu, mulher? Porque o mal, ele pensa que tem força. Mas quando se trabalha pro bem, se tem muito mais, viu, mulher? Nossa. Quando vós faz a caridade, sendo Exu ou sendo qualquer outro guia, o próprio astral te dá força para vós conseguir vencer as batalhas terrenas. Lá no Exu, lá no Exu da Cabula. Deu meia-noite, a lua se escondeu lá na encruzilhada da sua gargalhada, Trancalua apareceu. Boa noite. Vai estar bem, filha? Quer assim, sim. Agora sim. Pegar o espaço do meio. Só um pouquinho. Posta aí, mulher. Você é um charutador pra mim, mulher? Jefferson. Salve, seu Trancarrua. Salve, mulher. Como é que o senhor está? Trabalhando bastante, né, mulher? Não pode parar. Trabalhando bastante. Trabalhando bastante? Não pode parar, né, mulher? Não pode parar, graças a Deus. Por que o nome Trancarruas? Porque tranca a rua, tranca para os inimigos e destranca os espíritos. Bom, né, mulher? Por isso que fala tranca a rua. E a gente tranca a rua. Na rua não tem nada que presta, não é verdade? Ah, claro. O que vós aprendem na rua é bom? Não, senhor. Tá aí o nome de Trancarrua. Hoje eu vou tentar desmistificar um pouco minha linhagem, viu, moleque? É. Tranca-rua é muito hostilizado. Ou me amam ou me odeiam. Claro. Então, de onde surgiu esse preconceito com a linha de Exu? Para o ser humano, né, moleque? Que a maldade não se está nas entidades. A maldade está nas pessoas. E Exu é justiça, né, moleque? Mas é conhecedor da linha de Exu. Então, eu sempre falo, cuidado com o que vós pede na minha gira. Se vós pedir o bem, vós vai levar o bem. Se vós pedir o mal, vós vai levar o mal. E assim é que funciona a linha de Exu. Então a maldade não está nas entidades. Está em quem as carrega, viu, mulher? Muito aí fala que está recebendo Exu nos terreiros. Nada mais é que um quiumba lá, fazendo amarração, fazendo feitiçaria. Muito quiumba se passa pelo meu nome. Viu, mulher? Deixa eu não estar aqui para fazer maldade para ninguém. Tá para ajudar. E a maneira de eu ajudar é meio... Como que pode falar, mulher? Bruto? Meio bruto, meio rústico. Se tiver que fazer, vamos fazer logo. Se tiver que falar, já fala logo. Sem enrolação. Os velhos que gostam de enrolar. Exu não gosta de enrolar. Claro. E... Então, às vezes, é um pouco de falta de conhecimento misturado com querer suprimir um pouco da religião dos outros e levar... A sua própria, né? Eu acredito, moleque, que é mais a falta de conhecimento. Porque os aleluia se prega muito Exu como mal. Quantas vezes já ouvi meu nome lá com aquelas porcaria tudo torta lá? Aí tranca-rua que tá aí. Tranca-rua tá longe de lá. Tenho mais o que fazer do que ficar torto lá no... Os aleluia. E não estou criticando, viu, mulher? Cada um segue a fé da maneira que acha que deve seguir. Só não venha falar que é tranca-rua. Quem conhece um Exu tranca-rua sabe como que é. E vós conhece, né, mulher? Graças a Deus. É muito mais fácil colocar a culpa no Exu do que ver os erros de cada um. Se todo mundo olhasse, é muito fácil colocar, mulher, a culpa em um Exu do que assumir a própria culpa. É Exu que fez, é o demônio que fez, mas a hora que está fazendo o erro lá, fazendo merda, desculpa o palavrão, viu, mulher? Não, pode falar. Aí a culpa é de Exu. A culpa é dele que está fazendo cagada lá, uma atrás da outra. E não é capaz de falar que é ele mesmo que está fazendo, culpa, põe culpa no demônio. E nem Exu, né, mulher? Cansei do povo falar que eu sou demônio. Demônio é eles, né, mulher? Fala. Pode falar, mulher. Quando no Rio de Janeiro eu falei que o senhor adquiri, ele respondeu assim: o que é o demônio na história do diabo? É o filho da puta, a filha da puta que vem pedir. E não é verdade, mulher? Vó pode prestar sentido nos terreiros que vós passa. Vai lá uma linha de preto velho, uma linha de caboclo, fica uns gatos pingados lá. Pra pedir a benção é pouco. Mas vai numa gira de Exu ver se não tá lotado. Não é verdade, mulher? Faz a fila pra falar com o Tranca-Rua. Faz a fila pra falar com Maria Padilha. Faz a feira falar com você de saia. Tudo querendo macho. É pra isso, é. O povo pensa que é pra isso. Não tem nada a ver, né, mulher? Ixi, é guardião. Ixi, que cuida até de casa religiosa, como dos aleluia. Ixi, que tá lá na porta pra não deixar os porcaria entrar. Espírito obsessor, viu, mulher? Pode falar. Seu Tranca-Ruas, qual que é o nome certinho assim que o senhor usa de falange? Tranca-Ruas das Sete Encruzilhadas. Por que tem esse das Sete Encruzilhadas? Porque pra mim não tem caminho fechado, mulher. Porque é verdade que tem aqui essa crença que todos os tranca-ruas foram advogados enquanto encarnado. Isso confere? Eu fui advogado. Mas tem muito que foi padre, juízes, médico, conde na época do passado. Eu fui advogado. Mas não é uma regra, viu, mulher? Não. Só coincidiu com o que você falou. Ah, entendi. Claro. E como é que é para o seu lado humano ter que, às vezes, tratar um espírito com maior severidade? Pode falar. Tratar do espírito obsessor? Isso. Como é que é quando o senhor tem que ser rude, severo com o espírito? Como é que fica o seu lado humano? O senhor se diverte em cima daquilo ou acha uma pena? Como é que fica o seu coração? Moleque, em vários cavalos que eu já passei, e esse é meu último cavalo que eu tô com ele, já se teve de tudo um pouco. Já teve pena, já teve dó. Já teve alegria, já teve tristeza. Mas hoje eu sou muito educado. Até com os espíritos obsessores. Tá lá fazendo o fio passar tudo torto. Incorporado ao quiumba. Vamos falar que eu vou tentar negociar com ele. Se não der certo, aí eu armo minhas correntes e arrasto ele no astral. E sai arrastado. Ou vai pelo bem ou vai pelo mal. Aí vai de cada um. E tem uns teimosos que gostam de ser arrastado. Claro. Certo. Já teve algum que quis confrontar o senhor? Já, mulher. Esse é o que mais tem. Vou lhe contar uma história que eu passei com esse meu cavalo mesmo. Uma moça de 13 anos de idade, que o que estava nela não era desse mundo, era demônio. Nunca se passou por terra. Não é que um. Foi com um trabalho com o Preto Velho, que voz acabou de falar com ele. Sim, para Moçambique. Esse. E o velho lá fazendo, pediu ajuda para Exu. Ele subiu e desci. 5 pessoas para segurar uma menina, mulher, de 13 anos de idade, que não conseguia olhar para mim. Eu peguei ela no braço. Falei, se eu tenho a lei do meu lado, a lei de Umbanda, vós não tem força. Se vós não tiver força, eu nunca mais desço nesse terreiro. Se adeitou e a coisa ruim foi embora. Então a gente é confrontado todos os dias, viu, mulher? Porque o mal, ele pensa que tem força. Mas quando se trabalha com o bem, se tem muito mais, viu, mulher? Nossa. Quando vós faz a caridade, sendo Exu ou sendo qualquer outro guia, o próprio astral te dá força para vós conseguir vencer as batalhas terrenas. Viu, mulher? Muito se atribui as histórias dos demônios, as fábulas. E, no entanto, o senhor diz que não era... que Umbari era mesmo um demônio. Então, confirmando a existência deles, a capacidade deles de possessão, exatamente, de que não é fábula, não. O senhor pode falar um pouco mais da diferença entre demônio e quiumba? E se isso só dá esse nome porque o espírito é de outro mundo? O quiumba, moleque, ele é um espírito que já foi encarnado, que precisa de evolução. O que é o papel dos Exu Caveira, povo do cemitério? É resgatar esse povo e levar para a evolução. E tem muitos que não querem e escapa. Aí fica atazanando a vida dos outros. Ele foi encarnado. Ele já viveu e ele quer voltar. Isso mais acontece com pessoa que não é espírita ou não tem uma teologia espírita na cabeça. Muitos que morrem de acidente, não aceita que morreu, não sabe manipular as energias do plano espiritual, às vezes quer ajudar um familiar que depois que foi embora, ele acaba atrapalhando. Então, os caveira é esse que vai na frente para poder trazer essa passagem, para colocar como se fosse os ensinamentos, viu, moleque? Que agora é uma nova vida. Vida pós-morte, né? E o demônio, como eu falei, ele nunca teve em terra. E eles desejam vida. Por isso que se tem a possessão, viu, moleque? E a possessão, ela não acontece de um dia para o outro, não, viu, moleque? É anos e anos encostado. Começa pelo medo. Quanto mais medo a pessoa vai tendo, o trevoso, mais vai dando abertura para ele poder fazer a possessão. E quando eles fazem a possessão, é onde se acontece muito suicídio, viu, moleque? Muitos não chegam nem na possessão, mas fica aquela voz lá: pula daqui, vai, não tem mais jeito, vai pular, vai acabar esse sofrimento. Coitado daquele que escuta essa voz, né, moleque? A maioria dos suicídios é tudo trevoso que está encostado, que é uma energia de depressão, né, moleque? Começa com a depressão, aí a pessoa perde a vontade de viver, é onde que eles começam a falar no ouvido. Aí acontece o que acontece, vós sabe. E vós sabe que um suicida, ele vive o suicídio dele todos os dias, viu, moleque? Até a época que é dele morrer. E vai para um umbral. Você pensa que está sofrendo agora, imagina depois. Então a diferença é essa. A diferença é essa, de quiumba e trevoso. Certo. Como é que foi, seu Tranca-Ruas, na sua experiência, na hora da morte? Doeu? Não doeu? É fácil morrer? O que é que o senhor encontrou do lado de lá? Moleque, eu fui assassinado, tá? Eu fui um advogado, como eu já falei, que eu trabalhava não para pessoa que presta, só para gente que não presta. E no que eu fazia, eu era um dos melhores na época. Em torno de 1700, 1750. Defendia xerife que fazia as coisas na época, que antigamente tinha esses xerife, delegado, que estrupava os outros, eu ia lá e tirava. Não deixava chegar a punição até ele, entendeu, meu moleque? E uma certa vez, eu não quis ajudar o moleque, porque ele não me ajudou numa coisa que eu precisei, isso em vida, tá, moleque? E esse rapaz que foi que me assassinou. Quando vós morre, no momento, vós não vê, porque vós nem sente. Da maneira que foi comigo, eu não senti nada. Só vi o meu corpo lá. Eu era bem negro, viu, moleque? Agora vós imagina um negro advogado. Na época já era martirizado por ser negro. E um negro estudado. Viu, moleque? Que conhecia as escritas. E não, antigamente não falava advogado não, viu, moleque? Era outro nome. Falava homem da lei. E a passagem foi resgatada por um Exu Caveira. Como eu fui muito ruim na terra, eu já fui diretamente para a falange de Tranca-Rua. Para poder amenizar meu cargo. Que vós conhece que a falange deixou Tranca-Rua é uma das falanges mais antigas, né, mulher? Sim, senhor. E assim eu fui fazendo como se fosse uma faculdade do dia de vocês hoje. A manipulação de energia, como que uma falange de Tranca-Rua trabalha. No momento, na época de você ter essa missão espiritual, de você escolher a falange, que eu era muito das encruzilhadas, boêmio, da rua, viu, moleque? Por isso eu me encaixei na sete encruzilhadas. Existem outras falanges de Tranca-Rua, das almas, que é do cemitério, né, moleque? Pimbaré. Do Cabaré. Como, moleque? Do Cabaré, eu já vi também. Tem até Tranca-Rua da rua. Então foi missão, moleque. Toda missão que é nova assusta, não é verdade? É. Mas isso eu já tirei direito. Esse meu cavalo é o último que esse Exu que tá falando com você trabalha. Eu só tô trabalhando mais porque eu tô junto do meu cavalo dentro do ventre. Viu, moleque? Esse é o último, aí vai vir um outro falangeiro meu pra dar continuidade. Eu já tô no estágio final. São sete. Vós sabe disso também, né, moleque? Sete estágios. Vós sabe, né, moleque? Olha, se eu quiser dar uma ensinada aí pra todo mundo. Cada Exu tem sete falanges, não tem? Tem. Desde o primeiro. O primeiro é aquele que foi resgatado e está começando a faculdade dele. Ele vai se graduando com o trabalho. Chega um ponto que ele está evoluído. Chega um ponto que um Exu deixa de ser Exu para ser outra entidade. Eu não vou mais trabalhar com nada. Já trabalhei demais. Mas chega quando um Exu virar um caboclo, um preto velho. Por quê? Evolução. Exu é uma roupagem. É um jeito de trabalhar. Preto velho é um outro jeito de trabalhar. Caboclo é um outro jeito de trabalhar. Muito se engana daquele que fala: esse caboclo, ai, caboclo muito bom, foi muito bom a vida inteira. Só uma roupagem. Quanto mais o grau de evolução, mais jeito de manipular energia se tem. Esse preto velho do meu cavalo era que bandeiro. Ele falou isso aí pra voz? Falou não, não falou não. Era que bandeiro. Olha aí. Hoje ele trabalha na Umbanda fazendo caridade. Mas já foi que bandeiro. Então ele tem o poder de manipular a energia da Quimbanda. Viu, moleque? Pra quem tá ouvindo não sabe o que é essa palavra. A Quimbanda é uma energia que se trabalha mais com linha de Exu. A energia que faz tudo, né, moleque? Pagou, levou. E a Umbanda não tem pagou, levou, é merecimento. Então as entidades que hoje trabalham na Umbanda, ela vem sabendo que vai fazer caridade. Viu, moleque? Como se fosse um acordo. Seu Zé Pilintra, mestre juremeiro, veio da Jurema, não é verdade? Hoje trabalha na Umbanda pra quê? Fazer caridade. É como se fosse serviço, moleque. Mas é contratado numa empresa que faz... Fala alguma coisa aí, mano. Que empresa que faz... Faz comida. É. Vai, vai trabalhar pra fazer comida. Não é verdade? Agora foi contratado pra... fazer bolo. Vai fazer bolo. Que é Umbanda, é caridade, que Umbanda pagou, levou. Mais ou menos assim, viu, moleque? Tô tentando resumir pra vós. Olá. Acontece, senhor Trancarruas, de situações onde uma pessoa diz assim, vai lá, derruba o pai dele, né? Tá aqui o dinheiro, não gosto dele, aqui em Cuiabá tá fazendo muita caridade, tá pegando meus clientes, não tá gostando. Vai lá, aí ele foi numa quimbanda, pagou um dinheiro bravo, lá um dinheiro alto, falou, destrói lá aquela casa, você é um eixo forte, daqui o trabalho que você precisa, derrama o que for precisar, vai lá, e se precisar de ajuda do demônio, pode pedir não, não, amor, graças a Deus. Aí como é que era? como é que é quando cheguei pro senhor? Primeiro que eles vão olhar comigo, aí eu e minha sete falanges, né, moleque? Eu vou falar um português, que é a língua de vocês, correto. Tem que ter bala na agulha pra me derrubar. Volto a falar. O bem sempre veste o mal, viu, moleque? Só que não adianta só Exu também fazer a guarda de um terreiro ou a guarda do cavalo. O cavalo também tem que fazer os preceitos. Tomar os banhos. Tá firmando a trunqueira sempre lá pra tá se defendendo dessas energias que tem, viu, mulher? Tem mesmo? Tem, mulher. O velho que muito fala, porque é uma corrente mediúnica, se um falha, tudo falha. Mas já viu essa corrente que amarra as coisas? Já. Se um elo dele se quebrar, corrente tá aberta, não tá? Tá. Se for pra segurar alguma coisa pra não ser roubada, não leva embora? É, né? Mesma coisa, uma corrente mediúnica. Por isso que um filho de santo tem que ter responsabilidade. É pra tomar o banho de aroeira? Toma um banho de aroeira. Não foi pedido à toa. É pra tomar o banho de descarrego que o velho passou? Vai tomar o banho de descarrego que o velho passou. Não é à toa também. É pra fazer fundamento na tronqueira? Quando eu mando? É porque vai acontecer alguma coisa. Então se prepare. Exu sozinho não consegue muita coisa não, viu, moleque? Mas precisa da energia também. Por isso que a gente arria nos cavalos. Não ia precisar de nada. Exu trabalhava sem corporar. Tá precisando do cavalo limpo? Precisa dos preceitos do chefe da casa? Para um trabalho dar fruto. É onde eu falo que a Umbanda, por ser uma religião muito nova, muda. Se falta união entre as casas, viu? Enquanto o povo ficar brigando por causa de consulente, de cliente, como o Voz falou, que eu não gosto dessa palavra, viu, muda? Cliente. Por que, seu Exu? Porque tá fazendo mercado disso já. E não é pra ser mercado, né, moleque? É igual falar, ah, tá cobrando pra atender com o Exu. Se for fora de gira, não, eu não vejo problema de fazer a cobrança. Vai lá na casa, tem a gira minha lá. Quer falar comigo? Vai na gira. Quer um espaço só pra voz? Quer falar comigo 2 horas, 3 horas? Aí vai combinar com o meu cavalo. Eu vou estar lá pra trabalhar. Porque os cavalos também tem o que fazer, né, moleque? Porque eu, não é só o menino pedir, os cavalos têm que sair correndo lá e fazer. O dia da caridade, tá dado o dia da caridade. É só ir. Mas muitos não querem ir. Ou muitos não têm tempo de ir. Quer ir lá falar com o Exu 10 minutos. Vou lá 1 hora, 2 horas. Então se você acha que é comodismo, você tem que arcar com isso, né, moleque? Nada mais do que justo. Só que cliente não, viu, moleque? Você pode perguntar pra qualquer Exu de lei aí, eles não aceitam esse nome. Quando chega essa turma aí na sua porta, explica pra gente um pouco como que a gente pode visualizar mais ou menos a coisa acontecendo. É mesmo um embate, uma batalha, igual aquelas guerras antigas que se mostrava nos filmes, que se mostra nos filmes, ou é um negócio bem futurista? Como é que é esses embates? Como são? Moleque, como se chega, que é toda energia, né? A batalha é energia. Quando se tem uma tronqueira firmada com um povo de esquerda que trabalha bonito, formoso, chega a energia e volta. Os guardião estão lá na frente. Vamos deixar que uma energia negativa atinja a corrente mediúnica. E tem muito guerra astral, viu, moleque? Da maneira como o Voz falou. Mas em relação à casa, é inteiramente energia. E se essa energia adentra a casa, aí se tem a batalha, como o Voz falou. Mas a tronqueira é feita para não se deixar essa energia entrar. Viu, moleque? Por isso que existe fundamento. Que os pais de santo tem que ter em cabeça, que não tem que mostrar para os outros. Se um fundamento que vai faz debaixo do chão, seja ele caveira, seja ele punhal, seja ele alguma coisa enterrada, se um pai de santo experiente que quer te derrubar souber o que tem lá dentro, ele te derruba. Ele tem mecanismo para lidar com aquele tipo de informação que teve no terreiro. E é fundamento em cima de fundamento, viu, moleque? E quando você adentra o terreiro, para sair, tem que ter muito união dentro da casa. Não só eu trancar a rua, como os outros falangeiros que trabalham comigo lá. E as outras entidades que têm suas falanges trabalhando. Aí é aquela guerra que você falou da consciência do passado. Viu, moleque? Como que um médium pode conhecer o seu Exu? Eu não entendi o sentido da pergunta, viu, moleque? Pois é, né? Assim, você começa, gostou, sabe que Exu existe, sabe que tem um Exu, como é que faz pra conhecer ele? Conhecer Tranca-Rô ou conhecer o Exu dele mesmo? Dele mesmo. Trabalhar, né, moleque? Muitos que estão iniciando lá na casa do velho sempre me vem com essa pergunta. Qual que é meu Exu e qual que é minha pombogira? Eu falo, eu sei, mas quem tem que falar é ela. Vai correr atrás. Vai trabalhar. É ele que se apresenta, o som. Ele que se apresenta. Como o menino que está aqui camboneando, um sonho. Ou até mesmo magia, pega a cambone lá, me chama o tal, vai riscar o ponto no chão, confirmando a linhagem dele, provando quem ele é. Porque já se passou, moleque, de Quiumba, incorporado em filho de santo, falando que é Exu. E eu repreendi lá. Né, moleque? Isso já foi visto lá. Nessa casa do meu cavalo. Que a energia de Exu, um Exu de lei, sabe se tá ou se não tá. Viu, moleque? Se é Quiumba ou se é Exu mesmo. Um Exu de lei sabe. E repreende. Então, moleque, para se conhecer as suas entidades, trabalhando. Lembrando, viu, moleque? Isso por médio iniciante que gosta muito da linha de Exu, que é o que chama o povo pombando, é mais Exu do que preto velho, viu, moleque? Mas sabe disso também, não é verdade? Sim. Um Exu, ele não é de lei se ele tá à frente de coroa de alguém, tá? Isso vai dar polêmica, viu? Chefe de coroa se chama preto velho ou caboclo. A pessoa que só trabalha com Exu e pombogira, só para estar sentido na vida da pessoa, como que tá? Um Exu, ele toma caminho se tem alguém coordenando ele, viu, moleque? Se tem um preto velho, não vai fazer assim, vai fazer de outro jeito. Se tem um caboclo lá ordenando ele trabalhar. Porque senão o Exu é muito humano, moleque. Você sabe que é uma das linhas mais ligada ao ser humano. Você sabe disso, né, moleque? Sim, senhor. Então você não tem um preto velho, um caboclo, chefe da cabeça do médio? Aí dá as confusão que se tem muito nas casas de Umbanda hoje. Faz o que quer, faz a bagunça, anarquia, a energia não é boa. Quando vê, se fecha uma casa. Por causa disso. Se não tem um chefe, preto velho ou caboclo, capaz da casa se fechar. Eles que entendem da caridade, Exu não entende muito de caridade. Exu faz caridade, mas com ordem lá dos preto velho ou do caboclo. Viu, moleque? Não adianta. Pode ser o Exu formoso como for, viu, moleque? Tranca-rua, seu capa preta, seu veludo, chutiriri, qualquer um deles. Se não tiver um preto velho e um caboclo, cedo ou tarde ele vai aprontar alguma lá. Aí é onde a casa se fecha. Viu, moleque? Quando alguém diz assim, Exu não abre caminho, o que abre caminho é o trabalho da pessoa, a fé dela e a dedicação. Tem nada disso atrás de que Exu abre caminho, não, porque quando se pede para Exu, você está abrindo mão da sua força de realização na Terra. O que é que o seu Tranca-Ruas diz para o ouvinte? Moleque, o Exu te dá caminho. Mas o Exu não vai levar você no caminho. Ele te dá o caminho para você seguir. É onde que tem o livre-arbítrio, viu, moleque? O caminho tá mostrado. Sempre se tem dois caminhos, o mais fácil e o mais difícil. A maioria dos filhos tem o mais fácil, que é o caminho errado. Eu vou falar igual preto velho agora, viu, moleque? Escuta. Vai, pega uma roseira, daquela bem bonita, grande pra caramba. Aí vai ver a rosa lá em cima. A mais bonita rosa, vai querer pegar ela. Então vai pegar ela, tem muito espinho, não tem? Tem. Então daqui pra vó pegar a rosa, vai ter que ter determinação e muita fé. Tô fazendo uma comparação com a vida espiritual, viu, mulher? Muitos no meio do caminho desistem e pegam aquela roseira que não é tão bonita, mas fica contente com aquela roseta que ele pegou. Porque é mais fácil, como o moleque falou. E o filho que tem fé e determinação e acredita nos guias que lhe acompanha, ele vai batalhar, ele vai se furar nos espinhos, mas no final ele pega a rosa mais bonita que tem lá em cima. Então isso é determinação. É um resumo que eu tô dando banda, viu, moleque? Tem muito médio aí, incorpora meia dúzia de guia e acho que tá bom. Fica na mesmice. Porque pegou aquela rosa que tava mais embaixo. Não quis pegar a roseta lá em cima. Não quis se machucar mais. E a cada furada que se tem numa roseira, é uma missão nova na espiritualidade, viu, moleque? Se você vai se espinhando, é porque você está no caminho certo. A coisa veio muito boa para você, muito fácil. Pode esperar que logo vai perder tudo, vai começar do zero. Tudo é muito batalha, tudo é muita batalha. Tudo que presta é difícil. Por isso que os filhos de terra não querem o que presta. É mais fácil pegar aquele que está perto e fazer, porque o ego dele vai ser alimentado. Ego, não coração. Viu, moleque? Troca esse escador para mim lá, moleque, que está aguado. Quando fala-se sobre ritual de abertura de caminho, como é que é isso no astral? Ah, vocês levam o que para onde? Péssimo, né? Uma pessoa me procura para abrir caminho financeiro dela, correto? Sim, senhor. Eu lhe mostro o caminho. Enquanto ela estiver seguindo o caminho que eu mandei ela, eu estou com a minha capa a protegendo de dificuldade, de coisa que vai fazer ela desistir. Mas Exu nenhum dá nada de mão beijada a ninguém, viu, moleque? Exu de lei. Ferenda aqui em banda, pagou, levou, igual eu falei para hoje. Eu vou explicar isso aí pra vós, tá, mulher? No astral. Então ele vai mostrando o caminho, eu vou mostrando o caminho pra vós caminhar. Vai fazendo isso, vai fazendo aquilo, tudo por intuição, viu, mulher? E as batalhas que tá tendo na frente pra ele poder vencer, a gente já tá guerreando lá na frente. Sempre com muita dificuldade, pra ver se também o filho tem fé. Desvia no caminho, deixou, abandona e vai viver sua vida pra lá. Diferente da quimbanda que eu vou lhe falar agora. O caminho que é difícil, moleque, a quimbanda vai ficar fácil. Aí não tem caminho pra ele. Independente de caminho, ele vai pegar reto. Ele vai conseguir. Só que a quimbanda te cobra, tá? Não só no pataco. Te cobra também muita vida espiritual. É 7 anos, tá, moleque? 7 anos de fartura, 7 anos de coisa ruim depois. Então fala pra quem tá escutando, cuidado. Você já viu aquela passagem no Livrão Preto que fala 7 anos de vaca gorda, 7 anos de vaca magra? Mas já ouviu ou não viu? Olha, acho que era uma fala popular. Tem tudo a ver com isso, viu, moleque? Cuidado de mão beijada pra vós, 7 anos. É. Qual a amarração, viu, moleque? 7 anos de coisa boa, coisa linda, maravilhosa. Dá 7 anos, acaba com tudo. Tudo que era muito bom, fica tudo muito ruim. Aí, moleque, que a briga começa a ficar boa pra Exu, pra brigar. Que aí o Exu tem que correr atrás e fazer, de fazer toda aquela porcaria que foi feita lá no passado. Aí é culpa de quem? De Exu, né, moleque? Para desmistificar um pouco, Exu, eu posso falar uma coisa, moleque? Vai me permitir? Sim, senhor. Exu passou uma passagem, não nesse meu cavalo, num outro cavalo, um pouquinho. Ele já faleceu. Uma consulente que traiu o marido, viu, moleque? Esse meu, os filhos da casa tá cansado de ouvir isso aí, né, moleque? E ela tava traindo o marido e não queria mais ficar com o marido. Eu acho que até mais sabe dessa história. Um certo dia ela pediu pra Exu que ela não queria mais ficar com o perna de carça dela. Tava apaixonada pelo outro que também era casado, viu, moleque? Eu pedi pra Exu que ela não queria mais estar com o marido dela. Exu falou, assim seja. Num certo dia, o perna de carça dela saiu fazer um trabalhador, esqueceu a carteira dele. Esse de guarda pra tá. Voltou, tava o outro lá, em cima da mulher lá. Em cima da mulher foi boa. Mas é verdade, moleque. Tá certo, tava em cima mesmo, né? Aí achou lá, deu aquela confusão, aquela brigaiada que teve. Ela teve a audácia, moleque, de voltar. Só por que que vai fez isso? Por que que vai fez assim, assim, assado? Falou, eu não queria que ele largasse de voz. Agora largou, porra. Olha daí. Quem que fez errado? Foi eu ou foi ela? Foi ela, ué. Aí é onde que fala que Exu faz o mal. Eu não fiz mal nenhum. Ela pediu. Eu fiz. E eu fiz, moleque. E era justo. Não é pra ela. O moleque tava sendo traído. Acabou que a mulher não ficou com ninguém, ficou sozinha. Ai. E aí? Quem tá certo, quem tá errado? Então, quem que é o... quem que é o demônio na história do diabo? Ela fala que é tranca-rua. Ah. Demônio é ela lá. Que tá falando. Nossa. Isso é muito, viu, moleque? Ah, minha vida não vai pra frente, é tranca-rua que tá fazendo. Vocês devem saber disso. Os dois mais questionados da Umbanda se chama Tranca-rua e Maria Padilha. A mulher lá tá com fogo lá no, nas partes. Dá pra Raimundo e todo mundo. Culpa é de Maria Padilha. Que tem gostado, ela tem que dar pra todo mundo. Maria Padilha tá longe, moleque. Nem sabe onde que está a pessoa fez o risco para ser. É necessário aleluia. Não, tu não gosta de estar com energia, mas pode não tem nada a ver isso. Só para mim. E o principal é que eu vou falar, e o livre-arbítrio de cada um, de fazer o que quer. Fez o que quer, tem que aguentar as consequências do que eu acho que quis. Não é verdade, não é? É sim, senhor. Fez coisa errada, vai colher o quê? Vai colher coisa boa? Não vai, mulher. Plantou maçã, vai colher abacaxi? Não vai. Falei muito disso, viu, mulher? Eu cada vez que falo que eu sou demônio, eu fico possesso de raiva. Cada pouco. O povo olha pra nós falando que é demônio e as coisas. Tá todo pra puta que faz. Por isso que fala que cada ou é amado demais ou é odiado. É deve, né, moleque? É, o senhor veio desmistificar, né? Falando a verdade hoje. Eu vou falar um pouco mais, tá? Isso. O diálogo que tudo aí foi eu que tomei pra fazer tudo, sabe? Essa coisa aí que vai estar fazendo. É mesmo, seu tranco? Como é que foi? O velho, ele não gosta de aparecer muito não, viu, mulher? Moçambique, pode fazer pesquisador aí das coisas que você sabe? Vê se acha alguma coisa de Moçambique em algum lugar. Porque eles são muito... Como que fala, mulher? Reservado. Eles não gostam. Não, vai ter que mostrar o trabalho de voz também. Como que vai conhecer o trabalho de um ser? Hoje, nós temos um mecanismo, viu, mulher? De poder desmistificar. Isso que o trabalho que voz faz é isso. Exu tá aqui mostrando o bom e o ruim de todo lado das coisas, não é verdade? Então, o mal não tá no guia, o mal não tá no preto velho, no caboclo, no Exu, não tá com nada. E você é mais audacioso, tá, mulher? Eu vou fazer uma pergunta pra vó e ela vai me respondendo, pode ser? Vamos lá. Existe o pastor bom e o pastor ruim, não existe? Sim, senhor. Existe o padre bom e o padre ruim, não existe? Existe. Os pedófilos lá é o ruim, não é? É. Mas não generaliza, não é verdade? É. O pastor tem aquele que faz a coisa só por causa de mercado, mas não generaliza, ainda tem alguns pastores. Pai de santo, mesma coisa, viu, mulher? Tem um porcaria e tem um que presta. Onde volta a falar lá do início. São pessoas a maldade. Não é religião. Vou mais longe. É muito fácil para um líder religioso, independente de religião, uma pessoa que vai a uma igreja, a um terreiro de Umbanda, ela tá precisando, não tá, mulher? Tá. Se o pai de santo é porcaria, vagabundo, ele ousa da desgraça dos outros pra ganhar o patado. Coisa que eu não aceito. Ninguém vai no terreiro de Umbanda. Ah, eu vou porque tá muito bom lá. Eu vou lá. A não ser os filhos da casa. Vai consulente e vai porque tá precisando de alguma coisa. Depois que conseguiu, some no mapa. Quem não viu mais? Nem existe. Água bate na bunda de novo, aí volta pro terreiro. E é assim que funciona. Só que eu falo, velho, é não comercializar isso aí. Pode ir embora, pode voltar, pode ir, pode voltar. Desde que seja caridade. Como eu falei para vós. Quer um tempinho a mais com Exu, vai combinar com o meu cavalo. E Exu não cobra nada. Quem vai cobrar o tempo de Exu estar aliado é meu cavalo. E se ver também que a pessoa é necessitada do trabalho na hora, eu não deixo meu cavalo cobrar. Ele pode até cobrar antes, eu descobro o incorporado. Isso mesmo. Já aconteceu, viu, moleque? Não, essa pessoa tá precisando, para com isso. Exatamente. Eu fiz um teste com meu cavalo, num trabalho, numa casa que ele frequentava antes de abrir a casa dele. Uma mulher queria amarrar um homem. O Exu, ela já estava errada, né? Veio. Queria amarrar o homem de qualquer jeito, um homem poderoso aqui da redondeza. Exu falou que não, ela ofereceu para ele, mulher, 10 mil empatados. 10 mil empatados, viu, moleque? Exu falou, deixa para meu cavalo resolver. Eu não vou fazer, moleque. 10 mil, 1 mil, 50, eu não quero saber de pataco. Eu não vou usar nada dessa porcaria. Só que eu testei meu cavalo para ver o que ele ia fazer. Meu cavalo falou que faz, eu vou fazer. Acabou a consulta, chamou meu cavalo do lado, o olho do cavalo ficou lá em cima, né? 10 mil pataco, o olho dele ficou desse tamanho. Mas no interior dele ele falou, não. Por quê? O que ele acredita na Umbanda não se paga. Mas até aí, no começo falou, mas na hora que foi dar, ele falou não. Falou, não, moleque. Morrendo de vontade de pegar. Mas ele falou, não. Então foi um teste que eu fiz com ele pra ver se um dia, moleque, ele podia ser chefe de casa. Isso poucos meses. Antes ele abrir a casa dele. Quem aceita 1.000, 100, 500? Ou 10 mil, aceita qualquer coisa, viu, moleque? Não é verdade? Então eu já fui lá longe. Já fui na ganância. Como o velho estava aqui mais cedo, eu estava aqui escutando. Ganância. Se fosse ganancioso, tinha pegado. Mesmo que pegasse o pataco, falar só, Exu, não faz nada, não dá pra estar. Podia ter feito isso. Não podia, moleque? Que mas fazer o quê? Ele podia ter pego o pataco e pedido pra mim não fazer nada. Nada contra ele? Nada. Contra a amarração lá do moleque. Ah, entendi. Mas entendeu ou não entendeu? Entendi. Podia ter pego o dinheiro e dito a lixa que ela se dane. Exatamente. Só que esse não é um dinheiro bem-vindo, né, moleque? É... Dinheiro em cima de mentira? em cima de coisa errada, ai que ele pegasse esse pataco, ele ia se ver comigo. O que que ia acontecer? Ia tombar, né, mulher? Tombar e tombar bonito. Porque a espiritualidade, como eu vou voltar a falar, não é brincadeira. A espiritualidade não é um balcão de negócio que você chega, paga e faz. Viu, moleque? Essa tenho... história... Pode falar. Seu Trancarruas, o Santini tem a mesma opinião em termos de quando se fala isso é neutro. Se você vai numa casa onde aceita e não tem a regra, né, de não aceitar trabalho pro mal, é, o Exu me direciona energia, ele não tá nem aí se é bom, se é mal, porque às vezes a pessoa ouvindo vai dizer assim, essa casa aí não é uma casa boa e esse Exu faz maldade. Explica um pouco sobre esse coisa de Exu ser neutro. O Exu é neutro, viu, moleque? Eu, como chefe da esquerda na casa do meu cavalo, eu não admito nem ser neutro. Tem que fazer caridade e trabalhar. Se o consulente vir pedir um bom emprego, vir pedir uma pessoa que ele possa cuidar, uma pessoa que ele quer se relacionar, que possa cuidar e os dois viver o amor que eles querem viver, eu ajudo. Eu não estou atingindo o livre-arbítrio de ninguém. Não é verdade, mano? É. A partir do momento que coloca Exu para fazer, ah, eu quero que tire esse rapaz do relacionamento dele para ficar comigo, eu não faço. E repreendo quem quer fazer isso. Por quê, mulher? Aí já atinge o livre-arbítrio das pessoas, do que ela quer fazer ou não. Uma lei que todo guia de Umbanda tem que seguir se chama livre-arbítrio. Ninguém, nenhum guia pode intervir no livre-arbítrio das pessoas. E o guia e o dirigente que permitir isso aí tem consequência, viu, mulher? Porque é o livre-arbítrio dele também. Ele tem o poder de querer fazer ou não. Não é verdade? Ele atingir o livre-arbítrio do outro, ele vai arcar com consequência disso. Então, moleque, isso de algo nosso eu tô gostando pra caramba das coisas. Eu tô conseguindo falar tudo que eu quero falar. Então, moleque, Exu é neutro, mas dentro da minha casa não tem neutro. Entendi, claro. Ou faz o certo ou não faz. Aqui em casa eu não posso fazer, porque além da casa, não me permite fazer aqui, tem que praticar bem a caridade. Mas se você vai num lugar que pratica um desço lá, eu faço. Eu Exu não faço. O outro Exu da casa, se for visitar, pode fazer. Dentro da casa não. Por quê, mulher? Não, eu não entendi. O que o senhor falou? Trancarrua, eu, em qualquer casa que eu for visitar, pedir, eu não faço. Vou te falar por quê. Eu sou uma entidade velha na Umbanda. Vós sabe disso. Uma das mais antigas. Quando eu entrei na linha de Exu, já era velha Trancarrua. Quantos anos tem da... do dia que eu falei até agora? 1750. O dia de hoje? Muito tempo, não é, mulher? Uhum. Eu quero evoluir, mulher. Não quero andar para trás. Pode meu cavalo pedir ajoelhar para mim? Ah, eu quero fazer não sei o que para eu arrumar emprego. Tem que derrubar tua pessoa. Se um dia ele pedir isso. Ele nem olha pra mim, vai pedir pra outro guia. Pra mim, não. Se ele quer evoluir e mostrar um trabalho, eu vou ajudar. Nem não era pra mim. É isso aí, moleque. Bem isso mesmo. Então, moleque, pra espiritualidade, se tem outros valores do que os valores do povo terreno. Então, quer saber o que é que não tem no seu cavalo? Claro. Já, só um minutinho, viu, moleque? A Velasco tá queimando meu pé do meu cavalo aqui. Ah, é? Eu não vejo essa porcaria. Quem vê é o povo que tá aqui. Tira tudo essa... esse Velasco aí, tudo. Queimou o pé dele, olha só. Queimou, moleque? Queimou. Ele vai ficar bravo comigo. O que que aconteceu? Queimou o pé do meu cavalo aqui. É lindo parado lá. O senhor nem percebeu, senhor? Não, eu não vejo essas coisas não, moleque. A gente criou outra coisa no dedinho. Quando a lua sair, ele vai girar, ele vai girar, ele vai girar. Chegou seu tranca-rua, para todo mal levar. Quando a lua sair, ele vai girar, ele vai girar, ele vai girar. Chegou seu tranca-rua, protetor de todo altar. Quando a lua sair, ele vai girar, ele vai girar. Então, moleque, chegou uns obsessores aqui agora. E o filho de santo meu, falei pra ele chamar a Petaleco pra ficar lá no canto. Vai ficar sentada lá. Tá atrapalhando a consulta aqui, eu tô falando com voz e brigando ali. Então deixa a véia brigando lá e eu falar com voz. Onde que é pra ela sentar? Pode sentar aqui mesmo, do lado aqui. Sem problema. Boa, boa. Vó Maria Redonda, viu, mulher? Como é que é o ponto da Vó Maria Redonda? Fio, se você precisar... Se você precisar, né? Já desceu, moleque. Hoje já tava aí, né, velho? Sabe, todas as suas mamães hoje vão nessa casa aqui, para esses espíritas, nas forças, proteção para esses fiéis aqui. Que eles nem espíritos vão meter, nem o que viu, não pode ter aruaça na vida desses fiéis aqui. Esse nega tava só esperando. Vai estar vendo, moleque, como que quando uma prosa, ela começa a ter um fundamento que vai atingir várias pessoas fora de um terreiro, os obeteiros eles vêm para dar essa confusão aí. Deixa a nega velha lá trabalhando quieta e para eu falar com vós. Tá, moleque? Por que que as pessoas acreditam que Exu e Preto Velho não baixam na mesma hora? E que quando o Exu baixa tem que fechar a cortina do altar? Moleque, são algumas entidades Preto Velho que não aceitam baixar junto com Exu. Por que que Exu não vai baixar? Ou a entidade Preto Velho não vai baixar? Sendo que ela tem mais evolução do que Exu. Sendo que é elas que coordena a linha de Exu. Não tem porquê. Esse eu venho em Moçambique. Se ele tiver que descer, ver na rua, se numa gira de Exu, ele tiver que descer e repreender todo mundo, ele desce e fala. A casa é dele. Só não desceu ele também, por quê? Porque eu tô arriado no cavalo dele. Não desceu quem? O Moçambique, mulher. Ah, entendi, claro. Então ele tá aqui. A menina tá aqui, sentada do lado. Arriada a Preta Velha. Ela vai segurar... Então, toda... Ô, senhor... Pode falar. Ela vai o quê?